horas 4 ou 5, segue o controle 199, decimal 35, bom voo. 1935, 260. Controle de Salvador, no Emergente 6740, sentindo a informação mais indecida para 1950. 740, autorizado via chegada na Mari, descendo para 2000 pés, a vítima 009, próximo localizador, 6740, permanece sob vigilância. Autorizado, depois para o táxi. Estava passando. Bom dia, 260, decolado, passa 2000 pés. 260, contato radar na decolagem, serviço de vigilância, ascensão nível 390. 390, sem restrições, na Puca Aracaju, 260. Mantido. Salvador, ambiente 6740, descida para 1950. 740, confirme como recebe o controle? Decortado anteriormente. 7. Desce via, chegada Mário, para 2000 pés, ajuste no 009, informe o localizador. Via Mari, para 2000, ambiente 6740. Ajuste o 6740, desculpa. Confirmo, 1009. 09, ciente, 1009. Bom dia, nível 360, quais coordenação? Guardando, tá 3091. Motor e Matango, pro da rotatória, prossiga com seu plano de voo completo. A última parte da transmissão, eu sinceramente não entendi. E confirma a procedência. Eu informo que esse plano de voo, notificação, que seja, o simplificado, pode ser passado via telefone para a Fala de Tráfego em Salvador, ok? Eu estava informando o Hotel Matar. Ok. Hotel Matar está pronto para preparar o contato. O Salvador, o Gono 777 para táxi. 160 a bordo, alterna com fins 2047. A 1077 a bordo, 247 com fins. 160 a bordo, 12h47, alterna com 20. Do táxi via Índia, Alfa, Repórter Cidade Delta, 1337. India Alpha, repórter Cidade Delta, 1337. Frequência 1.2685, alterna 1.2545. 2.685, 2.545, 2.60. Para ingresso na Delta, chamará a Torre 1-1-8-9-2. Tenha um bom voo. Para ingressar na Delta, 1-1-8-6-2. Obrigado, manda bem. Salvador para ingresso no circuito, a frequência 1-1-8-6. 1-1-8-6, Otávio Matando. Matango, prossiga. Então, uma pista na vertical da rotatória para pouso na 17, taxa para o 45, Hotel Matango. Hotel Matango, faça aproximação direta para pouso 97, venta 090 graus, 159. Hotel Matango, tomará para aproximação nacional para 17, Hotel Matango. Super Alfa 317. Saída da 410, curva direita, saída da EL, transição Blois, código 5520, frequência do controle em 119.35, torre em 118.62. Tá 31, avião. Tá 31, avião, aprovado Galeão, nível 360, inicialmente a preso 14, de Toquinho, após a Alfa 317. Decola da 10, direita da EL, Blast. Transponder 5520. Controle 935 e 1862. 3191, nós estamos no 2, chamada para o push. Neto, portão 2, chame pronto. Opa, obrigado. Salvador, Papá Romeu, Serra Maquino. Sou Papá Romeu, Serra Maquino. Aqui, com autorização, São Paulo, 400. Confirme a pista que pretende usar e a posição que se encontra agora. Encontra na Aerostar. Não consigo confirmação do vento, pode ser o 17. Um vento de 1,70 com 1,4 nós. Vai decolar 1,7, correto? Com 14 nós. Confirmo. Coordenação 1,7 para Serra Bravo. Mike Tango, no nível 4-0, aguarde. Estado, vento 1-0-0 graus, 1-5 nato. Otário Matango. Controle Salvador, com a 777, passa 2.000 pés no seu escudo. Sete, contato radar na decolagem de vigilância. Para o pushback, finger 2. Salvo T3, 1-9-1. Sim, tá pronto? Ah, afirmativo, finger 2. autorizado o push e acionar a Champ para o táxi, portão 02, então 3191. Autorizado o push, Amanembas, obrigado, 3191. B em 199.35. Autorizado Salvador para Sierra Bravo, Mike Tango. Decola da. Nível autorizado foi 400. Aerovia P58, após conforme a rota. Decola da 17, que vai direita, subida Gola e transição Gonza, código 5467. E a frequência do controle 199.35, torre 198.6. Conforme no 400, decolando da 17, com curva direita após, pela Aperuíte 58. Nível 5467 é o transponder, 11935, controle 186, torre. Terra mais 5. Repetição, o código, por favor. Código transponder 54627. Matheus, está correto, a hora está. Para acionamento táxi da colagem, chamar a torre 1 no 8, 6 dúzia, o Sierra Mike Tango, confirme pela 2. Sierra Mike Tango, 6 dúzia. Sim, Sierra Mike Tango, ciente, 6 dúzia no POB, chama agora a torre para acionamento táxi da colagem. Bom voo. Graças, boa, Sierra Mike Tango. Salvador, Aerojet 6740. Oi, Salvador, Aerojet 6740. Prossiga. Aerojet 6740, baixado travado, final da ILSX 8, pista 10. Encontrou a da rotatória para retorno a Salvador, batendo 506. 00 graus, 159. O agente é 1009. 1009, livre pouso, confirme. 7. Vai pousar em Salvador? Ah, firma teu. Manda rotatória, aguarde transferência. Mantenha aqui antes do supervisual confirmando. Rotatória, aguarde transferência, mantendo o que é o guardião da trilha. Siga, comandante. Autorizado o translado. Salvador, só confirme para o 6740 se está livre de pouso. Afirmo, comandante. Obrigado. 777, cruza nível 1-0. 12 milhas ao sul de Salvador, chama o centro Recife, frequência 128.8, alterna 126.4, no Gol 1777. 288.64, Gol 1777, boa tarde. Gente, me matando, autorizado, táxi. Táxi, matando. Três, visual com campo. Afirmo. Todo Salvador, frequência 1186. 1186, grato. Oi, Salvador, bom dia, Guardião 03, só próxima rotatória e visual com campo. Sente, Guardião 03, continue a aproximação para a final da 17, o vento 1900 graus, 159. Sente, para a final da 17, Guardião 03. Webjet 6740 no solo de Salvador. Agora 59, livre à direita, semei 121 decimal 9. Contato com o campo, liberou aqui. Sete. Tá pronto para o táxi, o POB 131, autonomia de 4 horas, alternativa é Guarulhos. Pensa o POB? POB 1, 3, 1. 3-1, tá autorizado o táxi via Índia, Alfa, para ingresso na Delta, chamará a torre 1 no 1262, na 3191. Índia, Alfa, para ingresso na Delta, chama a torre 186, tá 3191. Justo no 009, tem um bom voo. 1-0-9, obrigado. 1-0-0-9, corrigido. São Salvador, objeto 67 40, livrou. Nossa, escuta para o táxi. Chega o táxi via Alfa, reporte antes daquilo, Ed. Alfa antes daquilo. 3895, portão 01, não está autorizado a iniciar o pushback, chama para o táxi. 3895. Direção final de 4 milhas, ao 7, Guardião 03. Autorizado o pouso, Guardião 03, vento 1-0 graus, 169. Livre pouso a 3. Torre Salvador, boa tarde, agora tá 3191, próximo a Delta. 3191 está autorizado a alinhar e decolar sem parada. O vento é 1190 graus, 15 nós. Atento à marca da cabeceira deslocada de 1200 metros. 73 para o patrimônio, o objeto 6740, ciente de tráfego. Aviona, pela Delta. Afirmo. Salvador, tá 3895, pronto para o táxi 158, com 15 alternado, 4 horas e 17 de autonomia. Táxi autorizado, direita, Alfa. Reporte para ingresso na Delta, chamar a torre 1 no 8-612, ajuste no 009. 1009, Alfa e Delta, torre 186, 3895. Obrigado, boa semana. Boa noite. Guardião 03, backtrack now para o Graia. Quatro zero, pode ingressar via a parte 3 após a parte 1, portão 04. Portão 04, ciente, 6740. Torre Salvador, uma linha, boa tarde, tá 3895 para ingresso na Delta e pronto para decolagem. São 3895, a linha e mantém. A linha mantém, 3895. São 3191, decolou de Salvador, sem controle, 199, decimal 35. 3191, contato radar, suba ao nível 360, saída da El, transição Blaze. Positivo da El Blaze, UTAN 3191, se possível, da El. Da saída inicialmente. Mantendo. Bravo SZ Fox, suba para 1500 pés, ingresso corredor Veracruz e reparte através de Paris para ingresso Interlagos. Bravo SZ Fox. 3895, autorizado a decolagem, vento 1000 graus, 159. Cristiano, 3895. Exato. Controle 3895. Chame sim, meu nobre amigo. Faça um bom voo até Guarulhos, controle 199 da Sinal 35, bom voo. Obrigado, amigão, boa semana aí. Grato. Controle 3895, boa tarde. Boa tarde, 3895, contato radar, suba nível 340, saída da El, transição de Né. Gente, possibilidade de voltar em onda presente? Você da saída, 3895. 3191, nós chame agora Recife 1288, a terno 264. 8264. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4060, informação Mike. 4060, boa tarde, acendo identificação, chegada a Mari, desça para nível 050. 050 na Mari, Azul 4050. Confirme o número na sequência. É o primeiro para aproximação, 4060. Ok, então solicita manter a high speed, Azul 4060. Firmo, a critério. Obrigado. Guardião 02, está autorizado o acionamento e decolagem a setor norte, é isso? É pro Lauro de Freitas que o senhor vai?